Ela cismou de dançar na minha frente. Que covardia, não sai mais da minha mente. Ela cismou de dançar na minha frente. Que covardia, não sai mais da minha mente. Ela empina, senta aqui, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende. Empina, senta aqui, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende. Ela não sai da minha mente, ela não sai. Quica, quica, quica, prende. Quica, quica, quica, prende. Empina, senta aqui, que prende. Oi, quica, quica, quica, prende. Quica, quica, quica, prende. Ela não sai da minha mente, ela não sai. Ela cismou de dançar na minha frente. Que covardia, não sai mais da minha mente. Ela cismou de dançar na minha frente. E covardia, não sai mais da minha mente. Ela empina, senta aqui, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende. Empina, senta aqui, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Ela empina, senta aqui, que prende. Ela não sai da minha mente, ela não sai. Quica, quica, quica, que prende. Quica, quica, quica, que prende. Empina, senta aqui, que prende. Oi, quica, quica, quica.